Príncipe negro é show. Ele é quem vai tocar e convida você pra dançar. DJ Ricardo detonando muito som. DJ Ricardo, a marca que é sucesso. Ai, DJ Ricardo, detona, garoto. Ah, meu bem. Príncipe Negro. Hoje vai ter show e eu vou esperar. Por você, meu príncipe, que eu quero amar. Então toca pra mim e faz delirar. Sensual. Produção e mixagens DJ Ricardo Chutes. A noite não tem fim e pra você vou cantar com todas as palavras e em teu olhar. Pegar na tua mão, me envolve na paixão. Facilmente se me olha sem razão. Quisesse conhecer um acontece nada mais. Mas voltarás, e relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti, como posso escapar de dar minha vida e levar no morro? E com o DJ Betinho, a grande revelação, Gilson, comando o setor que contagia hoje o som. Gilson, e com o DJ Betinho, a grande revelação, Gilson, comando o setor que contagia hoje o som. Jackson! Vem curtir o embalo desse som. Vem que eu vou te mostrar. Luxuoso Jackson. Produção e mixagens DJ Ricardo Cedês. E o Jackson agora vai detonar. Se o DJ Thiago é quem vai colocar com fruto sensual. DJ Ricardo, o DJ que faz a diferença. Ela é o DJ Ricardo. Hoje eu acordei pensando em você. E quero que saiba, essa noite eu vou te ter em fim. E com você eu quero dançar. Quero me entregar de corpo inteiro até os olhos. Sensual, é mais um fenômeno.

dança está. E a gente é olhar. Produção e mixagem, DJ Ricardo CDs. Fazer a festa com a galera. Ele. DJ Ricardo. Solta som. DJ Ricardo, na onda do Melody. Arrebenta, garoto! Quando eu te vejo, vem um calor me sufocar. Senti teu corpo inteiro, ouvi sua voz te ter prazer. Será que assim pode perceber que eu tô ligada em você? Produção e mixagens DJ Ricardo Chintes. Banda Fruto Sensual. A música não para, é só sucesso. Mais sucessos, mais sucessos. DJ Ricardo, tocando só as balas. Ei, Ricardo, balança essa galera. Tá, meu bem. Top som, o arrasta povão. Cibernético da galera. DJ Ricardo. Poderoso chefão. Eu te digo que essa noite é especial. Outra vez resolvi conquistar. Quando me fala, você finge não me amar. No olhar, você diz me quer. Demais, eu vou. Produção e mixagem, DJ Ricardo CDs. Tocando só as balas. Ouço Fluminense, sinto som e dance com DJ Kiko e DJ Rui. É o vulcão do Marco, som fenomenal, com um fruto sensual. Oh, vem pra festa, oh, só falta você, oh, se entrega ao show, oh, oh, oh. Ouço Fluminense, sinto som e dance com DJ Kiko e DJ Rui. É o vulcão do Marco, som fenomenal, com fruto sensual. Oh, vem pra festa, oh, só falta você, oh, se entrega ao show. Oh, oh, oh. Ouça, vem no embalo, ouço Fluminense. É o vulcão do Marco, som fenomenal, com um fruto sensual. Oh, vem pra festa, oh, só falta você, oh, se entrega ao show. Oh, oh, oh. Ouço Fluminense, sinto som e dance com DJ Kiko e DJ Rui. É o vulcão do Marco, som fenomenal, com um fruto sensual. Longe de você, eu até tentei fugir. te amar, só pra te amar, só pra te amar. E aí, Ricardo, esse sim faz você dançar. São em mixagens DJ Ricardo CDs. O amor escolheu meu coração pra viver uma linda paixão. Não pensei. Chegou pra me salvar da

Não pode acabar. Volta logo, baby, vem andar. DJ Ricardo! Detona, garoto! Eu sempre relembro os dias felizes que passamos juntos e marcou meu viver. Produção e mixagens DJ Ricardo Chentes.